Mas... Eu também agradeço a vossa vinda, muito obrigado a todos, porque sabem que também, no que seja preciso, podem contar também comigo. Depois outra coisa, passem a palavra, vocês viram lá a pizza e provaram as pizzas. Porque infelizmente, no nosso meio tão pequeno, e as pessoas têm a mentalidade de dizer, ah, as pizzas são pizzas. Isso é mentira. Como já viram, nós não é só pizzas. Temos muito mais coisas. Não foi por ser o cabelo, porque afinal tive que correr atrás dele. Pois foi. Mas foi mesmo. Mas, tanto o cabelo como outras coisas, outras especialidades que nós temos, sem serem as pizzas. Então, a nossa casa não só é pizzas, mas sim outros pratos também.